Motivo envergonhados serão todos inimigos. A tua casa será sempre o meu abrigo. Eu não me canso de clamar que é hora de recomeçar. Do que prometeu, eu vou te falar. Você tem que crer na posição, você tem que estar, porque é a hora de recomeçar. É a hora de recomeçar. Se foi Deus que prometeu, saiba que Ele vai cumprir. Ele não é filho do exemplo, eu aqui andava no meio de trevas, era rei da iniquidade. Hoje, com a misericórdia, eu sou um servo de verdade. Eu roubava, já não roubo, com a graça do Senhor que sofreu no meu lugar, com sangue me resgatou. Jesus me chamou de canto e falou com severidade: ó varão temente a Deus, larga dessas vaidades. Sei que o mundo te oferece carro, fama e mansão. Eu te dou o Jesus Cristo e com Ele a salvação. Larga da concupiscência da carne e não esquece: tudo que é do mundo passa, o que é de Deus permanece. Não sou eu que tô falando, eu tô narrando o que eu li em 1 João, você pode conferir. Vigiais, pois não sabeis quando, hora nem lugar, em que o Filho do Pai virá nos arrebatar. Muitas vezes nosso povo só murmura contra Deus. Quer exemplo? No Egito, com Moisés aconteceu. Eu digo, regozijai-vos e orai sem cessar. O inimigo no descanso, ele vai te atentar e não virá sobre vós. Tenha fé, ó varão, maior do que suportas a chamada tentação. Bem-aventurado seja todo que consegue crer. E a fé é o fundamento do que não se pode ver. Porque só assim verás a glória da salvação. É chegado o fim dos tempos, se converta, meu irmão. Isaías 55, versículo 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai enquanto é tempo, porque é a hora de recomeçar. É a hora de recomeçar. Ai, Pai, tô com você, aprendendo o Evangelho. Que no arrebatamento, tipo o céu, é o que eu quero. Outro dia na igreja, o pastor também falou que quem não se converter vai morar com Satanás. É pesada a verdade, mas alguém tem que falar que o inferno é o caminho pra quem não se comportar. E bem-aventurados sejam todos que são humilhados. É promessa do Senhor que eles serão exaltados. E você, grande que chora, também fica sustentado. Tá escrito e vai cumprir, vós sereis consolados. Os mansos de coração, todos que a Deus é fiel, herdarão com certeza a vida eterna lá no céu. Mas cuidado que não é fácil, tem que orar e jejuar. O pastor falou um dia o que aqui eu vou narrar. A palavra do Senhor é pra gente uma semente, que pra poder dar o fruto só depende desse crente. Se for coração de pedra, a semente vai morrer. E se for terra abençoada, vós terás o que comer. Sei que sou uma criança pra te dar esse conselho. Quando entrar no santuário, se coloque de joelho e pede para Deus te dar o dom da interpretação. É chegado o fim dos tempos, se converta, meu irmão. E pede para Deus te dar o dom da interpretação. É chegado o fim dos tempos, se converta, meu irmão. Por quê? É a hora de recomeçar. cabeça. Eu vou sorrir, mesmo que eu não sinta motivo. Vergonhados serão todos inimigos. A tua casa será sempre o meu abrigo. Eu não me canso de clamar, que é hora de recomeçar. É a hora de recomeçar. Não dá pra explicar, amor de Deus, ele não esqueceu o que prometeu. Eu vou te falar, você tem que crer, e na posição